chegar para que eu veja o Senhor passar aqui. Eu preciso enxergar para que eu veja o homem poderoso que anda por aqui. O rumor que eu tenho ouvido é que existe na cidade um homem que tem poder, o Filho de Deus, o poderoso Jesus. O poderoso Jesus. Quero enxergar para ver as maravilhas que Deus através de você pode operar. Quero enxergar para ver o pôr do sol que ao nascer mais brilho traz ao seu olhar. Quero enxergar para ver a grande multidão que te segue. Como são tuas vestes, como são tuas mãos. Eu quero ver teu rosto, ouvir teu coração, ver como são teus olhos, a cor dos teus cabelos. Quero enxergar Jesus, quero enxergar Jesus. Se necessário for, eu vou gritar aqui. Se necessário for, me lançarei ao chão, pois a minha fé há de me curar. De hoje não passa, eu vou determinar. Se necessário for, eu vou gritar mais alto, mesmo que a multidão zombe de mim, mesmo que eu pareça um louco sem razão, eu vou chamar sua atenção. Pois a